presta atenção na sina de um boiadeiro. Gostava da profissão patriota verdadeira, mas pode crer, eu não minto, destino é bem certeiro. Veja o que me aconteceu no dia 6 de janeiro. Deixei de comprar boiada, já não sou mais boiadeiro. Ao atravessar o Rio Grande, perdi os meus companheiros. Era 6 horas da tarde, começou o nevoeiro. Formou grande tempestade, levando meus pantaneiros. Me chamo João Boiadeiro. Comigo resta saudade até o dia derradeiro. Deixei de tocar boiada neste sertão brasileiro. Não tenho pai nem mãe, eu sou um moço solteiro. Somente o que me alegra quando escuto os violeiros cantar uma moda bonita num dueto bem certeiro. Ah, lembro da minha Rosinha, que foi meu amor primeiro. Ah, lembro da minha Rosinha, que foi meu amor primeiro.